Silvano, bom dia. Qualidade 5717. Quer me informar as condições do aeródromo? O artista está fora. 15717, pistinho zona 0, nível de transição 050, vento agora de 1,00 graus com 0,8 nós, visibilidade de grupo de 9, teto 1700 pés, temperatura 2,5 graus, que legal no 0 no 2, senhor. Ambiente, 5717, poderia confirmar o horário do plano? Ainda não estaria disponível, tem aí mais 30 minutos, só para informar que a gente está na escuta, porque quando o plano chegar, se possível, por gentileza. Muito bem, assim que eu tiver seu plano coordenado, eu te chamo para a cópia 5717. Obrigado. Bom dia, está 3201. Controle Salvador, bom dia, está 3201. Bom dia, está 3201, na sua indicação, desça para 2000 pés, a chegada é a Mare. 2000 pés, funcionou idêntico, chegada a Mare, está 3201. Positivo, operação Salvador é visual, pista é 10, vento de 100 graus com 7 nós, QNH é 10012, 1012, temperatura ambiente de 25 graus. Ok, gente, 3001. Positivo, procedimento usa o ILS-XR. Salvador, bom dia, WhatsApp 6749. Unable to reach the 8th of the test center. That's 6749er. Runway news is 10, transition level 050, wind is 110.08 knots, and ceiling is 1700 feet, and visibility more than 10 kilometers, sir. Temperature is 25, and QNH 1012. I have a clearance to Guarulhos, flight level 340. Are you ready to copy 6749er? Ready, go ahead. Subjet 6749er, clear to Sierra Bravo Golf Romeo, flight level 340 via Upper Whiskey 50. After takeoff runway 10, right turn on the dial departure, and then after LIDA position, clear to fly direct to BDEV position to intercept Upper Whiskey 50. Frequency of the departure 109.8, squawk 5552, Webjet 6749er, read back. Roger, clear to Guarulhos, we have a Bravo Romeo. Upper Whiskey 50, flight level 340, takeoff runway 10, right turn, now departure, LIDA, BDEV, to intercept Upper Whiskey 50, 109.8, departure frequency, squawk 5552, 6749, gate 10. 5552, your route back is correct. Webjet 6749, gate 10, call me ready for push and start, sir. Objeto 5717, o senhor está na escuta para a cópia? Afirma, prossiga, 5717. Objeto 5717, autorizado para o Galeão, Sierra Bravo, Golfo Lima, nível de voo 340, pelo Whisky 50. Decola da posição do zero com curva à direita, subida da El até a posição Leda, após direto Videv. Controle 119.8, aciona 5557, o Objeto 5717. Autorizado 340 para o Galeão, decolando a 10 à primeira direita, saída vai ser a da El, transição Lida, após Lida, direto Videv. 198 no controle, 5557 no transponder, Webjet 5717. 5557, cotejamento correto, Webjet 5717. Chame pronto para o pushback acionamento, qual o seu portão? Chama pronto, push acionamento, portão 4. 4, copiado. Salvador, bom dia. Delta Mike Hotel Quebec. Mike Hotel Quebec, prossiga. Nós estamos na, aqui no grande parque, no gate número 9. Solicitamos reboque até cabeceira da Golf para giro de motores em alta potência. Ciente, confirme se a infraero já está ciente. Positivo, a infraero já está ciente. Ciente, então o senhor tem o reboque aprovado. E a parte principal, parte 3, chame na Kilo para ingressar na Alfa, ok? Chamarei na Kilo para ingressar na Alfa via parte 3, ok? Ótimo, Atuna, o 3201. O teu perfil lateral, o 3201, está livre e ele é sexy para pista 10, vou estabilizar. Autorizado, puxa, acionar a chamada ao táxi, 4177. Como é que eu tenho o Quebec? Tem algum problema com o reboque? Não, senhor, estamos prosseguindo. Por gentileza, agiliza. Estamos agilizando aqui. Torre Salvador, bom dia, web 5898. Senhor, objeto 5898 para Confins. A pista em uso é 1-0, nível de transição 050. Vento de 1-0 graus, 08 nós. A visibilidade grupo de 9 e teto 1700 pés. Temperatura 25 graus, ajuste no 0 no 2. Eu tenho aprovado para Confins o 340, senhor. Senhor, copia? Copio, prossiga. 5898. Web 5898, autorizado, Sierra Bravo, Charlie Foxtrot. Nível de voo 340, autorizado conforme rota apresentada no plano de voo. Decola da pista no zero, primeira curva à direita, subida da ela até a posição Leda, após direto, posição Bridge, após direto. Controle 1198, aciona 5560, Webjet 5898. Aprovado nível 340, Confins. Conforme rota do plano, decola da 10, primeira direita, da El, Leda, após Leda, bridge direto, controle 198, 5560, na posição de número 612, web 5898. Procedimento correto, 5898, chama e pronto para o posicionamento, chefe. Chamará, muitíssimo obrigado, 98. Torre Salvador, azul 4177 para o táxi 89 a bordo, alterna com fim, 3 horas de autonomia. Dado 3 horas com fim 089 a bordo, azul 4177 tem táxi aprovado via Índia e Alfa até o ponto de espera pista no 0, ajuste no 0 no 2. Chame pronto para decolagem, ponto de espera da 10, 4177. Autorizado táxi via Índia e Alfa, quando ponto no ponto de espera da 10, chamará. O azul 4177. Mike Hotel Quebec, eu tenho um pouso para aproximadamente daqui a 4 minutos na pistão no zero. Ingresse em alguma das posições no pátio 3 e aguarde para autorização de seguir com o reboque até aquilo, ok? Positivo, nós vamos parar no próximo aqui em Praia, se não me engano na 3, mas confirmo que senhor. Ok. Meia dúzia. 3612. Salvador, bom dia, TAM 3201. Bom dia, TAM 3201, tráfego avistado, ajuste no 012, check trem, senhor. Tem embaixado travado, bom dia. Bom dia, TAM 3201, pouso autorizado, pista no zero. Vento agora de 100 graus com 07 nós. Boa, TAM 3201. Torre Salvador Azul, 477, ponto de espera da 10, visual com tráfego na final. 4177, após a passagem do tráfego, vi pousa, a linha mantém pista no 0, 4177. Após a passagem do tráfego, a linha aí mantém o 10, Azul, 4177. Just 6749 request setup and pushback, gate 10. Gate 10, clear for setup and pushback, 6749, and Carmel ready for taxi. Clear, call set, 3201 no solo ao 56, libera pista próxima interseção à direita. Táxi aprovado via Alfa Kilo Pátio 3. Chame pronto para ingresso no pátio principal da 3201 nesta frequência. Alfa Alfa, Kilo, Pátio 3 na sua frequência, 3201. Quebec, após o Airbus da companhia passar a cauda, tem livre iniciar de novo o reboque. Chame já na Golf para o cheque de motores, ok, Quebec? Ok, Quebec na escuta, após a passagem do TAM, chamaremos na Golf. Azul 4177, vento 100 graus, 07 nós, ajuste no 02, autorizado a decolar, pistão 0, azul 4177. Autorizado a decolagem da 10 azul 4177. Para ingresso no pátio está 3201. 3201, livre ingresso, agilizando até o portão 08, senhor. Livre ingresso, portão 08, 3201. Azul 4177, decolou 58, chame agora o controle 119.8, senhor, bom voo. Berlim 119.8, bom dia, bom trabalho. Controle Salvador, azul 4177, decolado da EL e ascensão para o 360, se escuta. Azul 4177, contato radar da colagem, submantenho 360, saída da EL. Para o 360, saída da EL, azul 4177. Ten 6749, request taxi 137 aboard 4 hours, alternating Galeon. Galeon, Sierra Bravo, Golf Lima 137, please confirm 0418. 0404. Okay, copy that. 6749er, taxi approved via main apron. Correction, after the parking of an aircraft of TAM on gate 08, to clear taxi via main apron, then Juliet and Alpha to holding point 2010, QNH 1012, call me ready to departure, holding point 2010 6749. Understood, taxi 4.1810, return zero departure, it's clear via Juliet and Alpha, hotel 10 6749, QNH 1012. Pega acionamento, 5797, portão 4 aprovado, senhor Chime Taxi. É uma taxa, 5797. Bora pro Chime Questionamento, portão 612, web 5898. 5898, coordenação Felipe Solo, após a passagem do Boeing da companhia Calda, tem livre puxo acionamento 5898, chame táxi. Diamante, passou o tráfego da companhia retaguarda da aeronave, a gente inicia em coordenação, chama pro táxi, 98, obrigado. Short of runway 10, WebJet 6749. WebJet 6749 are cleared to line up and take off runway 10, wind is 100 degrees 08 knots. Wind up and take off runway 10, 6749.